such an odd pushback, and how about that? Diga pra gente, tá, tá propondo uma modificação e prosseguir barreiras no 065. Sente, 065 modificado, Alfa Tango Tango. Tango Tango. Olá, bom dia, Papa Romeu Lima Limal. Confirme. Lima Lima Alfa. Lima Lima Alfa, Sony Transponder, suba restrito 040, saída Gole. 040, Gole. Gol 922, desça restrito 5000. Azul 4208. 4208, torre 18B. Senta mais direto. Bom dia, Azul 4208. O Azul 4208, bom dia, tráfego já avistado, cheque trem. Flash travado passando externo agora. Cliente autorizado, pouso, pistão no zero, vento 120 graus com 8 nós, o Azul 4208. Livre pouso, pistão no zero, Azul 4208. Desça para 2.000 pés, autorizado ILS. Forma helicóptero próximo à duna, mantendo 500 pés sobre terreno. Para 2.000, centro do traço, 1922. Lima Lima Alfa sobe sem restrições ao nível 120. Sete Lima Alfa. Zuero, Brasil da Tang já finalizou o puxo, logo logo vai chamar para o táxi, ok? Afirmativo, na sua escuta, o nome é 0. Para o táxi, portanto, 3179, 228 a bordo, 410, alterna o Galeão, para 3179. Confirma apenas a autonomia, 410? 410, confirma. Então, 3179 tem táxi de Juliette Alfa. Ponto espera chamar 2386, o altímetro no 013. Juliette Alfa, ponto espera chamar 2386. Tem, direto para ele, Lima Alfa. Alfa Tango Tango, passe serviço de formação e alerta, centro Recife, frequência 260, alterno 288. Alterna 260, alterna 1288, Alfa Tango Tango. Tenha um bom dia, uma excelente semana, senhor. Bom dia, igualmente. Bom dia, desça para 2 mil pés, chegada a Mário, ajuste no 0 no 3. Meu comandante está confirmando com uma prática. 208. Bom dia, livre táxi via Alfa. Reporta a CPS. Alfa, reporta a CPS. Salvador, bom dia, tá 3179, ponte espera da 10 pronto. 3179, bom dia, autorizado a alinhar e decolada 10, vento 130 graus com 10 nós. Recebo, alinha e decola da 10, na 1922. 922, chame a torre 198, decimal 6. 198, decimal 6, 1922. Azul 4208, táxi Índia, portão 03. Índia 03, portão 03. Bono 05, confirmando 181 no aborto. Vai estar Juliette Alves, ponte espera 102, 118, só 612, que nega 1013, só atenta ao azul que vai em frente da gente. Ah, senhor Matheus, centro azul, Juliette Alves, ponte espera 1812, uma boa tarde, um bom dia, uma boa semana. Desça para 500 pés e reporte visual com local de pouso. Salvador, bom dia, Rua 9605. Rua 9605, mantém a posição no ponto de espera, pistão 0, bom dia. minha posição no 01, na minha 01. Voo no 922, a livre decolagem, pista, correção, livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 10 mais. Livre pouso 10, igual 922. 3179, decola 53, 198 agora, controle, tenha um bom voo. 98, obrigado. Salvador, bom dia, tá 3179. 3179, bom dia, suba 340, vigilância. 340, para a cidade de Vale do Gael. Um voo lindo. Obrigado. Salvador, bom dia, até 3663, descida para 160, informação índia. Até 3663, bom dia, sua identificação, desça para 2000 pés, 1013. 2013, 3663. No 922, solo 55, libera a direita e chama o solo 121, décimo 9. Libera a direita, 219, 1922. Fala Salvador, bom dia, 1922, libera a foto. Voo 922, táxi via Alfa, reportando táxi de bilhete. Via Alfa, reportando táxi de bilhete, 1922. Salvador, bom dia, Pantaredo 2223, informação em dia. 2223, desce via para 4000 pés, ajuste no 0 no 3. Sim, descendo via para 4023, o ajuste, 2223. Alinhado pronto, voo 9605. Está livre decolagem da 10, vento 130 graus, 10 nós, o gol 9605. Autorizado decolagem 10, gol 9605. O nome é 05, decola 57, controle agora em 119, décima 8, bom voo. Controle 198, bom dia, boa semana. Vai com prova litoral, senhor, o... pra pouso. Gente, fique atento ao November Oscar Romeu que vai efetuar pouso na Odebrecht. Próxima taxa é Juliette, 932. Tá livre, e a Juliette, meia dúzia, portão. Meia dúzia, 932. São de 11 horas. Controle de Salvador, muito bom dia, gol 9605, na prefeitura da Eltrans, São Leda. 3605, contato radar, suba 360. Essa é só 360, voo no 605. Autorizado procedimento, voo no 434? Autorizado. CR 434, Lima, Lima Alfa, chame o centro Recife, frequência 1260, alterno 288. 1013, mantém a linha do litoral, reporta vertical do farol de Itapuã, Mike Juliette Romeu. Reporta Itapuã Romeu. 663. A 3663, autorizado ILS. Autorizado ILS 3663. Torre 18B. 18B, 436. Tá sobre Itapuã, o Mike Juliette Romeu. Gente, o Mike Juliette Romeu, vento 1110 graus com 10 nós. Condições de pouso parado, cabeceira 35, devido a tráfego final da 10. Afirmo. Gente, mantenha a linha do litoral e a porta ingressando final a 35, Mike Juliette Romeu. Positivo, chama a ingressão no final 35, já respondeu. Oi Salvador, voo 1434, passando externo, baixando de casa igual. Gente, voo no 434, bom dia, tráfego já avistado, tem pouso autorizado, pista 10, vento 1110 graus com 10 nós. Pouso autorizado na 10, 1434. Itapá, Romeu, Quilo, Serra Lima. Prossiga. Uno 434, informação, helicóptero à sua direita, vai fazer pouso parado, cabeceira 35, pista secundária, sem interferir com seu pouso. Gente, 434. Serra Lima, suba e mantenha o 070 em condições visuais, aguardando contato radar. Inicialmente a proa de TAP. Pode aumentar a intensidade do papo, por gentileza? Já está no máximo, comandante. Grato. Aqui, Juliette Romeu, tráfego já avistado, autorizado pouso parado, cabeceira 35, vento 1-10 graus com 1-0 nós. Romeu. Gente, reporte próximo ao farol de Itapur. Gol 605, chame Recife, frequência 1251. Chama Recife 251, gol 1605. Eu acho que o Romeu confirma o código. 0183. Gente. A altura até, até a pata, reporta livrando a 35. Reporta livrando a pista, o direto Romeu. Romeu 434, solo 06, direita 121, decimal 9. No 434, no solo 06, direita 121, décimo 9. Direita 1219, igual no 444. Autorizado DLS, reduza para 200 nós. Gente, iniciando a redução, descendo 2000 e autorizado DLS, 2223. 21, décimo 9. Igual no 434, envolvido. Bono 434, bom dia, táxi via Alfa Juliette 04, portão. Alfa Juliette 04, Bono 434. Corre, é o helicóptero papapá novando a rocha, Romeu. Velasca Romeu, repórter da escola Toro Itapuã. Já está no farol de Itapuã, solicitando a 35, pode ser a cabeceira sem perder. Gente, o vento 1-10 graus, 1-0 nós, mantém a linha do litoral, reporta ingressando no final da 35, novembro, oração, meu. Só para a final da 35. Reporte para a descida. Gente, boa, né? Pode dar para a descida. Estamos dando bom dia, certo? Aqui Juliette Romeu, frequência livre, bom dia. Oi Salvador, 3663, passou o dia Serra, Baixada Salvador. Sou 3663, bom dia, tráfego avistado, tem livre pouso na 10, vento 1-10 graus com 8 nós. Livre pouso na 10, 3663. Na zero, vai fazer pouso parado, cabeceira 35, sem interferir com seu pouso, para 3663. 3663. Base para a final da 35, November Oscar Romeo, sem identificação no final da Rombagar. Incêndio November Oscar Romeo, tráfego já avistado, autorizado pouso parado, cabeceira 35, vento 110 graus, 109. Pede da colapso no 7 com a esquerda, controle 119.8, acena 017, foi 0117, índia numeral. 8.6. Gente, 18.6. Tudo com a gíria 19.8, o índia numeral foi o transponder 0107, com a gíria 0117. Bom dia, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarda autorização de pouso na 110. Gente, na sua escuta para autorização de pouso 2223. Pouso normal, November Oscar Romeo. Gente, November Oscar Romeo, considero o solo agora aos 110, livre táxi até o parte 5, reporta liberando a 107. 08, pronto para cópia. 4208 da Azul, Salvador Recife, autorizado nível 370, a rota para o Whisky 58. Decolagem no zero, primeira curva à esquerda, precisa sair da Puca, transição Caju. 5475 no transponder, 1098 é o controle Azul, 4208. Corrigindo, destino é Recife, ok? Salvador, Recife, 4208, portão 03, é pós-fundo pronto, estacionamento posto. Salvador, bom dia, 3663, táxi. Bom dia, 3663, táxi via Alfa, Índia, 0302, o portão. Alfa, Índia, portão 0303. November Alfa, livre acionamento, chama pronto para o táxi. E Luciana Lima, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3. Gente, Lima 2.000. Passaredo 2223, livre ponto pistão no 0, vento 120 graus, 109. Gente, livre pouso 2223.